à empreitada de requalificação do Estádio Municipal de Oliveira do Hospital. Portanto, este ponto liga com o seguinte, que é precisamente a revogar a deliberação camarária de 4/8/2022 de abertura de procedimento e, em sequência, fazer a abertura de procedimento por concurso público para a empreitada de requalificação do estádio municipal, que ascende a 972.156,44 euros e que tem um apoio através de contrato de programa do Governo no valor de 446.450,57. Esta proposta de abertura de procedimento resulta da necessidade de reajuste e organização do projeto dos balneários do Estado Municipal, resultante do relatório do estudo geológico e geotécnico e que está em curso a aquisição do terreno a tardós do equipamento dos balneários existentes, que, portanto, foi o terreno que acabámos de integrar. O referido relatório refere à presença do poço absorvente local ou poços e caracteriza os terrenos como eventual camada de aterro com a presença de restos de vegetais, nomeadamente raízes, resíduos industriais, tijolos e até 4,3 metros de resíduos industriais, restos de tijolos e odor a matéria orgânica até aos 7,95 metros. Perante estas circunstâncias, a nova solução para o edifício poder-se-á desenvolver maioritariamente em um piso, evitando recorrer a fundações indiretas, que oneravam significativamente o valor do contrato e, portanto, em função do estudo geológico, tendo sido difícil encontrar ponto firme para assentar os pilares, foi repensado todo o projeto, foi redesenhado e, portanto, neste momento o projeto contempla, para além da reabilitação de todos os balneários, criação também de sede social com 4 salas com várias valências.